Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o Disco do Dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao grupo vocal Bibossa e seu álbum dirigido ao público infantil Cantando Sete. Abrimos com a música Primeira Estrela, de Luli, Lucina e Sônia Prazeres. Na porta do mundo tem uma roseira que flora e chora. Não tem ventania que apague a candeia do sentimento. No pé do vento tem uma cantiga que quando sopra roda a menina, derrama alegria, realça o dia. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor, promessa brilhando no céu do tempo. Toda criança que nasce parece a primeira estrela. Amor, promessa brilhando no céu do tempo. Bibossa acrescenta Kids a seu nome e apresenta um álbum dedicado ao público infantil. Músicas divertidas e bem-humoradas, interpretadas pelo grupo vocal que prescinde de instrumentos. Apenas as vozes de seus cantores nas melodias e harmonias e as percussões. Confira o som original do Bibossa na faixa A Casa, de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não. Na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos, número zero. Mas era feita com muito esmero na rua dos bobos, número zero. Bibossa são os cantores Carolina Henriques, Carol Assad, Corina Viana, Cauê Nardi, Zeca Rodrigues, Rafael Lima, Maurício Detone e Pedro Sabino. São também as percussões de Fabiano Salek. O disco Cantando Sete tem os arranjos e a direção musical de Zeca Rodrigues e a produção de André Agra e Maíra Cassel. Ouça Samba na Areia, de Pixinguinha. Os peixinhos do mar, vem na areia sambar os peixinhos. Os peixinhos do mar, vem na areia sambar. Os peixinhos do mar, vem na areia sambar os peixinhos. Os peixinhos do mar, vem na areia sambar. Outro dia fui pescar na praia de Itacuruçá. Encontrei um caranguejo que tocava realejo. O siri todo pachola dedilhava na viola. Uma lagosta sapeca vinha tocando rabeca. Os peixinhos, os peixinhos do mar, os peixinhos do mar, vem na areia sambar. Os peixinhos, os peixinhos do mar, os peixinhos do mar, vem na areia sambar. E depois um camarãozinho que tocava cavaquinho fez um chorinho animado e o mar ficou agitado. Tubarão, tubarão de voz grossa cantava a moda da roça, convidava a baleia para sambar lá na areia. Bibossa e seu novo álbum Cantando Sete apresenta o clássico Trenzinho Caipira, de Vila Lobos. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo serra vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. Luar, luar, luar, luar. Disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Cantando 7, do grupo Bibossa, álbum dirigido ao público infantil. Um lançamento do selo Sala de Som de André Agra, selo atualmente muito presente no panorama da nossa MPB. Mais informações sobre os artistas e seu álbum no site www.saladesom.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produzo, em parceria com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.